Ó, só lembrando que aqui é um evento bilíngue, e na mesa a gente só tem uma hispana, que é a gente que fala portunhol, que é a Lu. O resto é tudo brasileiro, então vamos falar devagar. Quem quiser falar portunhol pode, espanhol, tá? Bom, então é o seguinte. Precisa de um microfone? O que vocês acham? Essa mesa, essa conversa, a gente pautou por algumas. Só fazer um preâmbulo assim. A gente tem um projeto no Ministério da Cultura que chama Laboratório de Cidades Sensitivas, que a gente tem investigado o que é essa discussão sobre cidades numa perspectiva cultural. Ou seja, como é que a gente pensa o direito à cidade como um direito cultural? E considerando que quase 90% da população brasileira mora em grandes centros urbanos, a gente tem aí uma disputa séria a se fazer sobre que cidades são essas. E aí é já um tempo que algumas cidades, como por exemplo o Rio de Janeiro, vem adotando a questão das smart cities, né? Então aqui tem um grande centro da IBM implantado com um centro de inteligência. E aí a gente está nessa pesquisa sobre o que são que seriam cidades sensitivas, né? Como uma alternativa para pensar o espaço público, um espaço de interação e de encontro. E aí esse laboratório de inovação cidadã tem pelo menos dois projetos que discutem o espaço público diretamente, embora vários outros toquem, tangenciem essa pauta. E aí a minha provocação um pouco é essa inovação cidadã, primeiro, esses movimentos que ocupam os espaços públicos e têm na pauta o direito à cidade, se enxergam como inovadores, é uma inovação cidadã, e mais, a gente consegue transformar as cidades a partir dessa perspectiva de baixo para cima, né, dos movimentos. E o Rio de Janeiro eu acho que é um lugar especial para a gente falar sobre isso, até principalmente no movimento de Copa do Mundo e Olimpíadas ano que vem, né? Então você tem aí grande concentração de obras acontecendo, vocês devem ter percebido, esse aqui está em reforma, mas tem aqui o BRT? BRT, né? VLT? O Porto Maravilha, etc. Bom, aí aqui a gente tem hoje a Paula, que é do coletivo Nuvem. Quem foi na festinha sábado era aquela casa, a Casa Nuvem, é uma casa no centro. Completo? A Paula Gorini, que é do coletivo Nuvem, que é um coletivo que tem desde 2011. Doze, mais ou menos, né? Ela vai contar um pouquinho mais, que é uma casa que fica na Lapa, no Beco do Rato, que é um lugar que tem bastante energia, né? Tem bastante energia, muita coisa acontece ali. E a Casa Nuvem, enfim, inclusive na época da Copa, foi um catalisador de vários processos aí, muitas reuniões também, etc. O Gilberto Vieira, que é um ativista que trabalha em algumas comunidades, ele é associado do Observatório das Favelas, mas ele também é de outros coletivos, e ele vai trazer um pouco da experiência que ele tem já de atuar com vários coletivos, e pessoas, indivíduos e ativistas aí. E a Lula, que é pesquisadora de laboratórios e formatos de laboratórios, que vai trazer um pouco dessa perspectiva dos labs de cidade sensitiva, etc. E aí depois a gente tem várias pessoas legais aqui que podem falar um pouco das experiências. Eu vou começar pela Paula, pode ser? Pode ser? Então, gente, boa tarde. Na verdade, eu estou com uma missão bem difícil, que é falar pela Casa Nuvem, porque a Casa Nuvem são 30 pessoas, mais ou menos. Eu estou com essa missão de representar um pouco de todas essas pessoas, inclusive a Marcela, que está ali, que vai me ajudar. Uma das primeiras coisas é a própria definição da Casa Nuvem, quando ela fala coletivo Nuvem. Eu fico pensando assim, a gente não chega a uma definição, um formato do que é a Casa Nuvem, se é um coletivo, se é uma associação, se é um espaço. A gente está ainda elaborando um pensamento sobre o que é a Casa Nuvem, justamente para não enraizar em alguma coisa, não se fechar em nenhum tipo de formato e portanto, acabar por perder um pouco da energia, como ela mesmo falou, em vários aspectos, que movimentam aquela casa. Então, eu acho que é uma sinergia, um espaço de encontro, e é formado pela, principalmente por gente, porque as pessoas que estão ali que dão a cara, a identidade, a alma, a energia, o tempo, e que fazem a Casa Nuvem acontecer. E por conta dessa característica de ser produzida por tantas pessoas, ela tem uma outra característica que caminha junto com ela, que é da diversidade. A Casa Nuvem é muito diversa. Então, para algumas pessoas é interessante, porque tem muita gente que fala assim, a Casa Nuvem é aquele lugar que eu conheço, que tem as festas. Muita gente conhece a Casa Nuvem pelas festas, mas não é só de festas, né, que a Casa Nuvem vive. Tem uma boa parte desse grupo de pessoas que atua lá diariamente, durante o dia, experimentando, inclusive, formatos de autogestão, que é super difícil, e fazendo a Casa Nuvem continuar, enfim, atuar na cidade. Eu preparei, assim, tanto rapidamente uma apresentação, que eu vou colocar, na verdade, mais para a gente ter um pouco de imagem e finalizar com um videozinho que eu gosto, porque eu acho que fala bastante da casa em termos também de imagem. Então, só um segundo. Então, na verdade, assim, a primeira pergunta, né? Que ela é, como ela surgiu, como ela funciona. Eu acho que eu já falei um pouco do que é a casa, né? essa união de pessoas que faz a casa se mover, que a gente ainda não conseguiu chegar num nome, num formato. Ela surgiu a partir da iniciativa de alguns grupos. Ela começou, na verdade, no final de 2011, 2012, um espaço, uma casa que tem na Lapa, no Beco do Rato, né, que é uma área que também, como rua, a própria rua Moraes e Vale, aquele espaço do Beco Rato, tá numa ação ali de movimento, de associação de moradores e comércio e tal, para tentar trazer uma força para aquele espaço, que é um espaço que é ali no meio da Lapa, que tem muita coisa, uma diversidade cultural imensa, e que também é um lugar meio assim, pouco, meio abandonado, né? Então, ela surge dentro desse contexto, é uma casa que vivia uma senhora que faleceu, então algumas pessoas resolveram entrar nessa casa, algumas iniciativas que foram. O Eduardo Bonito e a Isabel Ferreira, que faziam um projeto chamado Composições Políticas, que surgiu dentro do Festival Panorama, como um braço do Festival Panorama, mas que já pensando a relação entre arte e política, né, entre corpo político, entre arte e ativismo, e que deu início ao Ateliê de Dissidências Criativas, que eu vou falar depois, né, pontuar um pouco os projetos, um estúdio de som que era tocado pelo Bruno Queiroz e o Guilherme, que funciona até hoje como estúdio, mas que também depois eles desenvolveram para outras atividades dentro da Casa Nuvem, e a galera do Nuvem Móvel, que deu o nome à casa de Casa Nuvem por conta da Nuvem Móvel, que era um grupo artístico ativista, que fazem festas itinerantes, e produzem também aparelhos, como é que fala? Gambiarras eletrônicas, mas tem a coisa dos alto-falantes que eles montam com o lixo eletrônico, enfim, eles trabalham dentro dessa área. E dessas três iniciativas, principalmente começou a casa, ainda num projeto de obras e reestruturação do espaço, adequação para trabalhar com projetos culturais, etc. No final de 2012, início de 2013, mais ou menos, eles fizeram todas essas obras que duraram um ano e também abriram um espaço para coworking, né, para as pessoas irem lá, pagavam uma mensalidade para trabalhar no esquema de coworking, e aí então eles resolveram fazer uma chamada pública para outras pessoas entrarem para casa, e nessa primeira chamada que a casa começou a ter uma nova identidade, deixou de ser um espaço de coworking, apesar de ainda funcionar assim, mas passou a ser algo mais próximo de um coletivo, né? Então esses são os projetos, né? Foi assim que ela surgiu. E como ela funciona? Então a gente já experimentou, eu estava lá no começo, né? Estou falando, como eu disse, por várias pessoas, eu estava lá no começo, Gilberto também, na primeira formação dos associados da casa. Eu tive um distanciamento e agora retornei para casa. Ela funciona, na verdade, esses 30 associados, eles têm uma contribuição mensal em dinheiro e uma contribuição muito mais significante em tempo, trabalho, né, que a gente doa realmente para casa. Inclusive, a gente chegou num formato, num nome, numa nomenclatura de amor à causa e amor à casa, que justamente é um reconhecimento desse trabalho que a gente faz e que esse retorno financeiro volta para a própria casa, não para a gente como, enfim, profissionais. E dentro dessa casa tem artista, curador, carnavalesca, produtor de som, DJ, acadêmicos, pesquisadores, enfim, é bem diverso. E como causa também a gente tem várias causas, cicloativismo, de poliamor, de pesquisação, de arte-ativismo, de transrevolução, que mais? Que são justamente causas que são movidas pelos projetos, pelas pessoas que trabalham lá. Complemento muito importante, que tem uma transversalidade muito importante em todas essas causas que são trazidas através das pessoas, que é a questão da afetividade. A gente se encontra e a gente acaba nem sendo seduzidas por causas dos outros que a gente nem pensava muito e acaba fazendo projetos em comum. Então, um grande laboratório. Uma parte ainda do como funciona, a gente tem a reunião, as assembleias mensais, que todos os associados, ou enfim, os associados que podem participar, definem os rumos assembleia, né, falar sobre a questão financeira, decidir o que vai ser feito e o que não vai. E ainda dentro dessa dinâmica da nossa experiência de autogestão, a gente tem um procedimento que a gente recebe muito e-mail, muita proposta para casa, e a gente tem um procedimento que algum associado pode adotar uma proposta de evento, de festa, de oficina, o que quer que seja, e aí a partir daí tocar como produtor esse projeto. E às vezes de um projeto que chega assim passa a ser um projeto que toma um espaço muito maior da casa, né, como o sarau fotográfico, enfim, alguns que a gente vai ver aí. Então eu recortei esse trecho. Desculpa. Esse trecho, na verdade, que é do site, que é o site que ainda está funcionando como experiência, então ainda não está totalmente divulgado, mas só para dar um pouco o ar do que eu falei antes, que a gente, da não definição intencional, né? A nuvem é um espaço autônomo de agitação, fruto de convergência entre arte, ativismo, experimentação sonora, audiovisual e novas tecnologias. A Casa Nuvem é um espaço de trabalho, pesquisa, produção de pensamento contemporâneo, um lugar de encontros, vivências, confabulações e afetividades, nascida da confluência entre diferentes projetos criativos e coletivos que buscam a ocupação festiva da cidade e o diálogo entre arte e política. A Casa Nuvem é hoje um espaço aberto a diferentes grupos e atores que guardam em comum o desejo de pensar e construir coletivamente outras formas de relação entre si e com a cidade, o seu espaço comum, né? Então, aí também localizando essa importância da Casa Nuvem dentro do espaço da cidade. Como a Georgia falou no começo, numa breve apresentação, ao longo das manifestações anticopa, por exemplo, e até antes das manifestações, né, de 2013, a Casa Nuvem foi muito um espaço onde as pessoas saíam das manifestações, né, principalmente em 2013, iam se encontrar lá e fugiam, sei lá, da polícia naquele dia que foi um dia bombástico, assim, todo mundo correu e muita gente foi para lá e ficou lá esperando sair, né, melhorar o clima. E desse ambiente também de confabulação política que surge um espaço bem interessante de experimentação, de laboratório, principalmente também nessa parte de arte-ativismo, e que dá força para os projetos que atuam na casa, que unem também ativistas, que, mídia-libristas, enfim. Então, tem essa relação forte com a cidade, atualmente abriga diversos projetos voltados para a criação de novas formas de diálogo entre as pessoas e o espaço público, uma rede de interações que valoriza, acima de tudo, o respeito às diferenças, liberdade de expressão, liberdade do corpo, multiplicidade do gênero e direito à cidade. Aí mantemos abertas nossas portas e corações, faz um pouco parte da nossa ideologia. E aí, o que acontece na casa? Eu marquei em azul o que seriam os projetos fundadores, né? Como eu falei antes, do Composições Políticas virou o Ateliê de Dissidências Criativas, que estava buscando um espaço para atuar e se desvincular do Festival Panorama, ser algo autônomo, independente. A Nuvem Hub, que é um projeto tocado pela galera da Nuvem Móvel e que faz essa interseção entre novas tecnologias e cicloativismo e ativismo político, trabalha muito com a questão da reutilização de materiais, porque as oficinas de tractâmeras sonoras, por exemplo, que eles trabalham com o lixo, o que seria considerado lixo eletrônico, e reinventa esse lixo. E a Triciclo, que está mais focada mesmo no cicloativismo, funciona diariamente o espaço do tem o Ciclo Courier, que faz entregas pela cidade de bicicleta, né, que faz parte do Triciclo, as oficinas do Triciclo, que funcionam mensalmente, enfim, na verdade agora está com uma frequência um pouco diferente, e que tem a oficina 24 horas, oficina mecânica 24 horas, que está lá na Casa Nuvem para as pessoas poderem mexer nas suas bicicletas, etc. e tal. E também esses projetos, eles fazem parte das ações do Ponto de Cultura, né? Então, que a Casa Nuvem também, entre as várias coisas, é um ponto de cultura. A gente acabou de voltar lá da Teia Estadual, em Vassouras. Então, a gente também é ponto de cultura, essas são as atividades. A Mostra de Cinema também é uma atividade que surgiu dentro das atividades do Ponto de Cultura, que é uma mostra, né, de cinema. O Preparanem, que chega junto com a chegada, com a entrada da Indianara na casa, Indianara Fênix, que trabalha com a transrevolução, ela é militante da Marcha das Vadias, ela é representante no Rio de Janeiro da Marcha das Vadias e trabalha com, dentro desse eixo da... o Preparanem. A Marcha das Vadias é um movimento feminista, né, de... La Marcha de las Putas, sim. Então, para ser apropriadas da questão do corpo, das mulheres, né, da liberdade, dessas várias questões ligadas ao feminismo contemporâneo. Então, assim, tem uma coisa que também reatualizando, ressignificando todos esses valores construídos, né, das lutas feministas. E a Indianara, então, chega com essa entrada transrevolução, ela é transexual, ela tem uma questão da desconstrução do gênero, que é super importante, que é trabalhada conceitualmente como discussão dentro da Casa Nuvem também. E o projeto Preparanem, que é um projeto de preparatório para um pré-vestibular preparatório para o Enem, com as transexuais, dessa rede ligada em Indianara, também locais da Lapa, pessoas que transitam também pela cercania da própria Casa Nuvem. O Sarau Fotográfico também surge como um projeto que agora já está com uma frequência grande, já passou a ser um projeto da casa, que veio também através de uma pesquisa da Evelyn, que é fotógrafa, e com um grupo de outras pessoas, para debater, mostrar e discutir fotografia, né, atualmente, né, contemporânea. A pesquisação participativa, que também vem com a chegada da Marcela, e com um grupo de pessoas que se interessa por pesquisar, por pesquisa especificamente, mas que tem um conceito, uma metodologia toda diferente, inovadora, social, e que atravessa todos esses projetos e depois, se for o caso, eu acho que a Marcela falará com, poderá falar com mais propriedade. E, paralelo a isso, os laboratórios, oficinas, grupos de pesquisa, as festas, enfim, essas várias atividades que acontecem, que chegam para a gente constantemente, que a gente abraça ou não, dependendo, né, de uma série de fatores, mas que estão presentes na casa, né? Então, a casa tem, é um espaço, sim, de militância política, de produção artística e cultural, é um espaço de festa, mas é um espaço também de discussão, de pensamento, de conhecimento, de relação, principalmente, né? É um super exercício social, sei lá, individual também, a própria questão da relação entre todas as pessoas que transitam na casa. Aí só algumas imagens, na verdade, que eu selecionei rapidamente. Essa é uma atuação do grupo do Dissidências nos protestos anticopa, na praia de Copacabana, o carnavandalirização, esse palavrão, que na verdade une aí a ideia de vândalo com poética, né, com arte, com carnaval, e que tem um pouco desse pressuposto de fazer política também na sedução do lúdico, né, do prazer. Então, essa foto é bem emblemática, bem contrastante, mas é um dos figurinos produzidos dentro do ateliê de Dissidências Criativas para os protestos anticorpos. Então, o ateliê trabalha muito com a produção de materiais, né, de figurinos, além da discussão. Durante a Copa, tinha um grupo de mídia livre trabalhando constantemente, produzindo conteúdo para a plataforma Grega Lá, para justamente trazer essa conversa, né, com as tecnologias digitais, com a divulgação de informação por meios alternativos e fortalecendo também essa rede nesse âmbito virtual. Aí é uma foto do Bruno com as tractâmeras sonoras, então a galera da Nuvem Hub. Eu não peguei muita foto, né, porque na verdade a minha ideia era abrir a internet, não sei se vai dar tempo ver todas as fotos, mas só para ilustrar um pouco o que eu falei antes, de usar esses, reaproveitar, né, esses materiais. E aí tem, isso é uma foto de um dia de uma oficina que aconteceu lá na Casa Nuvem, da galera do Nuvem Hub. Oi? Eu vou botar o filme, está terminando, né? Aqui também é só uma imagem do preparamento acontecendo lá no andar térreo, é uma aula, né, do pessoal lá sentado e tal. E aí esse trecho que eu tirei, na verdade, do Facebook, que ficou torto ali, mas não estava, enfim, o coração, mas a porta dos corações abertos é um pouco dessa mentalidade que a gente tem de abraçar os projetos que chegam na medida do possível, e também de uma defesa ali no trecho, dizendo que a Casa Nuvem é muito conhecida pelas festas, mas não é só festa. E no Facebook tem, na página da Casa Nuvem, tem um pouco falando sobre os vários projetos que eu já comentei aqui. Acho que está acabando o tempo, né? Então, eu vou terminar passando esse vídeo. Em algum momento, a Casa Nuvem, ela funciona dessa forma, muito mais por amor à causa e à casa do que por qualquer outra coisa. Então, em algum momento, a gente passou por uma crise financeira, fez uma dívida enorme e a gente estava à beira de, a Casa Nuvem estava à beira de fechar as portas. Então, a gente começou um processo de financiamento coletivo, que foi o Vaquinha. E aí um dos associados, que é o Diogo Lira, fez esse vídeo que eu acho que representa um pouco, foi um vídeo para divulgação do próprio Vaquinha, e que eu acho que representa bastante o... Ele vai aumentar o áudio e aí eu vou dar o play para a gente poder escutar direito, tá? Boa tarde, o meu nome é Gilberto. Eu trouxe, na verdade, algumas referências e um pouco algumas questões que para mim são importantes para a gente discutir um pouco acerca do debate que eu acho que o LABIC nos propôs a fazer. O tema, na verdade, era um pouco cultura e inovação para cidades democráticas. E aí eu fiquei pensando um pouco sobre a minha atuação no Rio de Janeiro, sobre os espaços que eu tenho frequentado, os coletivos com os quais eu tenho colaborado. A Paula falou, passei por um momento da Casa Nuvem, eu amo muito a Casa Nuvem, e é um espaço de muita liberdade, um espaço com certeza muito inovador no Rio de Janeiro para pensar um novo modelo de cidade. E aí eu trouxe muito mais algumas referências do que a minha atuação institucional. E aí eu trouxe um pedacinho também sobre o que eu venho fazendo, mas mais algumas questões para a gente debater. Eu acho que isso pode ajudar um pouco todo mundo aqui a pensar um pouco inovação e democracia a partir da nossa experiência e da nossa vivência nas cidades. E aí vou tentar falar assim calminho, porque eu falo muito rápido para os companheiros acompanharem. E aí eu acho que a primeira questão, eu vou passar rápido os primeiros slides, porque são questões mesmo abertas, para que a gente só não deixe de refletir sobre elas. e depois eu começo a contar experiências pelas quais eu passei enquanto colaborador, ou enquanto proponente, ou enquanto entusiasta, admirador. Então, a primeira questão para mim é pensar o que são cidades democráticas efetivamente. Hoje, no Brasil, a gente passa por uma crise política muito grave, que eu acho que não aconteceu em nenhum momento da democracia, que a gente chama a retomada da democracia desde o fim dos anos 80. Então, acho que agora a gente tem uma crise institucional muito grande e a gente precisa efetivamente se perguntar o que a gente considera democracia e como a gente acha que as cidades podem ser democráticas. Essa é uma foto das últimas manifestações que a gente fez aqui no centro do Rio de Janeiro, em algumas outras cidades do país, sobre um processo, um projeto de lei que prevê a redução da liberdade das mulheres e do uso do corpo delas por elas próprias na nossa legislação e tal. Então a gente saiu um pouco às ruas, eu acho que isso vem acontecendo cada vez mais, e eu acho que isso tem a ver um pouco com o que a gente considera democracia. E aí eu pensei, trouxe um pouco essa dicotomia aí também para a gente refletir um pouco, para a gente não deixar de refletir sobre a diversidade. A Paula falou para mim sobre o quanto a Casa Nuvem é uma experiência de diversidade em si, e eu acho que a gente não pode deixar de pensar e de refletir sobre a dimensão da diversidade das cidades. Isso não quer dizer saber que existem pessoas e processos diferentes acontecendo. Isso quer dizer pensar políticas e cidades que considerem as pessoas e os processos diversos. E aí essa é uma foto de um movimento do qual eu fiz parte junto com a Geórgia e junto com muitos outros companheiros, chamado Baixo Centro, em São Paulo. E uma das grandes questões que a gente se perguntou ainda em 2012 era: que cidade eu quero ser? Eu, enquanto sujeito diverso e que pensa mais ou menos a democracia nas cidades. E aí eu chego num lugar do qual eu sou muito grato e, na verdade, sou muito dedicado a pensar e a trabalhar, que é a cultura da convivência. Eu sou colaborador de uma instituição do Rio de Janeiro que se chama Observatório de Favelas. E lá a gente costuma debater muito sobre o quanto a gente considera as cidades mais ou menos democráticas e a partir do quê. E um dos conceitos muito chaves dos quais a gente tem discutido é justamente a convivência. Desde a Revolução Francesa, acho que a gente pensar fraternidade, igualdade, liberdade é uma das bases um pouco para pensar a democracia. Eu acho que hoje no Brasil a gente dá conta, de certa forma, de falar sobre liberdade, de falar sobre igualdade. Mas ainda falta muito chão, na minha opinião, e muito caminho pela frente, para pensar sobre fraternidade. E aí eu acho que a cultura da convivência precisa ser chave para pensar políticas para uma cidade democrática. E conviver quer dizer trocar, intercambiar com territórios, processos, pessoas que sejam diferentes na sua base, na essência mais ou menos do que a gente tem entendido que são as pessoas que compõem as cidades. E aí, a partir dessa experiência que eu tenho e que eu estou tendo no Observatório de Favelas e convivendo com uma série de diferenças, eu tenho pensado muito, e eu acho que um grupo de colegas, companheiros, tem pensado muito sobre a nova centralidade das periferias. E aí eu acho que a gente pode expandir isso não só para o contexto do Rio de Janeiro enquanto cidade, que ainda está repartida e dividida. A gente está aqui no centro da cidade, a gente sabe o quanto que é complexo hoje no Rio de Janeiro, vocês estão há uma semana aqui, e é complexo ver o quanto que a cidade está um pouco dividida entre as suas territorialidades, né? Então, a periferia e o centro ainda estão muito repartidas, estão muito divididas. Então, acho que a gente precisa pensar muito nisso. E, para além da cidade do Rio de Janeiro, é legal a gente pensar nós, enquanto América Latina, e talvez nós, enquanto Ibero-América, enquanto nós estamos apresentando uma nova centralidade do contexto global, mesmo, efetivamente. E como que a gente pode dar conta desse debate e da ação desse debate sobre o quanto a gente é periférico e central ao mesmo tempo, politicamente e culturalmente. E aí eu começo a falar um pouco das minhas experiências e de alguns casos que eu trouxe para exemplificar um pouco o que eu tenho dito. E E aí, uma das palavras que estava no título da fala, né, no título do convite, e das quais também eu tenho me confrontado muito, é inovação. E aí, eu fico me perguntando o que inovação quer dizer. E aí, no meio desse processo aqui no Rio de Janeiro, de estar nesse lugar que eu falei, que é um observatório de favelas, nesse lugar periférico, mas ao mesmo tempo tão central, tão efervescente, onde muitas coisas acontecem, onde debates estão sendo colocados o tempo inteiro, eu passei a fazer parte de um outro espaço que fica num espaço privilegiado da cidade, onde o mote é inovação. Esse espaço chama OLAB e é um makerspace. E aí, o meu lugar hoje na cidade tem sido como pensar inovação e tecnologia a partir da minha experiência periférica, favelada. Né? E aí eu comecei a me indagar sobre o que inovação queria dizer. E aí eu comecei a pensar, quando eu fui convidado para essa fala, comecei a pensar sobre como que essas coisas podem estar mais ou menos conectadas. Praticamente o que eu tenho feito no cotidiano é tentar promover intercâmbios, entendendo esses intercâmbios como convivências entre espaços periféricos, mais ou menos periféricos, e entre pessoas diversas. Então, pensar em inovação para mim tem sido um pouco isso. Só que eu não consegui nem achar uma foto para ficar aqui atrás. Porque eu não sabia se inovação tinha a ver com tecnologia. E as pessoas aqui têm falado muito em tecnologias sociais, e eu acho que talvez inovação tenha a ver também com tecnologias sociais, mas inovação também tem a ver com a internet das coisas, né? Que é o que a gente vem escutando falar, e sobre cidades inovadoras, mas inovação também é o que os meus companheiros fazem na favela quando eles inventam, reinventam modelos de negócio, ou modelos de sustentabilidade, ou modelos de, enfim, modelos de, sei lá, de relacionamentos na cidade. Então, o que é inovação? E aí eu trouxe alguns casos de alguns coletivos, de algumas experiências que eu acho que podem estar no radar de todos os grupos que estão trabalhando hoje aqui no LABIC por um movimento de inovação, mas que seja cidadã e que pense em cidades democráticas efetivamente, seja lá o que isso queira dizer. E aí, a primeira experiência, eu pulei a experiência da Casa Nuvem, porque eu sabia que as minhas companheiras iam estar aqui representando, mas ela faz parte dessa experiência. É claro que elas não estão todas aqui, eu faço parte de um pedacinho que é a cidade, então tem algumas experiências. Uma delas é o Norte Comum, que é um coletivo de pessoas que são oriundos da zona norte da cidade e a gente sabe, vocês que são estrangeiros, chegaram aqui no Rio de Janeiro, pelo menos alguns, e os que não são também têm essa experiência, de chegar até a rodoviária, ou de chegar até o aeroporto e receber guias. Hoje a gente recebeu um guia do Rio de Janeiro ainda. E aí eu não sei efetivamente, olha, que tem um guia do Rio. E eu não sei até onde vai territorialmente o guia do Rio. Na maioria das vezes, os guias culturais do Rio de Janeiro, eles vão até o final do centro da cidade, que termina bem aqui. E se a gente abrir um mapa do Rio de Janeiro, a gente vai ver que o Rio é ainda muito grande e que se a gente fosse fazer um guia do Rio de Janeiro, a gente andaria muito mais e conheceria muitas outras artistas, manifestações, ações, debates, diversidade, para além do que os guias tradicionais trazem para a gente. E isso é muito importante para pensar a cidade. Como pode uma cidade democrática que proporciona para os seus visitantes um guia cultural que só vai até um pedacinho da cidade? Né? Então, o Norte Comum é um coletivo que trabalha com a outra parte da cidade, que é o norte da cidade. E aí esse nome é maravilhoso, eles trabalham um modelo colaborativo, horizontal, e eu acho que a gente precisa pensar os modelos em que a gente opera. Não há mais como, a Georgia falou sobre como pensar de baixo para cima movimentos. E eu acho que não há mais como pensar em ações, sejam essas que a gente está trabalhando aqui, ou sejam qualquer outra, que seja pensada verticalmente, de cima para baixo, como se alguém detivesse ainda algum modelo certo de trabalho ou de atuação na cidade. Eu não acredito mais nesses modelos, e a gente precisa mesmo desfazer eles para começar de baixo para cima num movimento que seja comum. E por isso eu gosto muito das ações do Norte Comum na cidade. Eu só trouxe o nome para vocês anotarem aí, depois entrarem no Facebook, no Google e entender as ações desses caras. Eles promovem shows, ações, saraus na praça, em espaços mais ou menos institucionalizados, mas todos fora do centro da cidade. O outro é o CRUA, que é o Coletivo Criativo de Rua. É um coletivo que surgiu de um programa que existe lá no Observatório de Favelas, que se chama Escola Popular de Comunicação Crítica. E é só uma escola, nem uma escola no sentido amplo da coisa, é um curso formativo para jovens de favelas do Rio de Janeiro e que trabalha com dois conceitos básicos, que é de cultura digital para a democracia e de publicidade afirmativa. Porque a gente aprendeu que a publicidade era ruim, né, de todo jeito. E aí isso fez com que a publicidade excluísse um tantão de gente do seu pensar, né? Então, os pobres, os negros, os favelados, os periféricos ficaram como público da publicidade. E a gente começou a entender que a gente precisava pensar a publicidade também. E aí, nessa escola, surgiu esse coletivo que hoje é completamente autônomo, independente, que é um coletivo de jovens, todos negros, e que trabalham com movimentos antirracismo através do cinema, através da poesia e através de manifestações culturais também fora do centro das zonas da cidade. Eles têm ido para uma série de espaços periféricos aqui e têm causado muito debate. Entrem lá, CRU. O outro é o Sarau do Escritório. Para quem esteve com a gente no sábado, a gente foi para comemorar 2 anos do Sarau do Escritório, que começou a acontecer um pouco no rebuliço das manifestações de junho de 2013, que a gente teve aqui no Brasil, uma onda de manifestações pró-democracia. E o Sarau surgiu num espaço da cidade muito emblemático, que é a Lapa, que é onde fica a Casa Nuvem. E que é um espaço emblemático porque ele é, por excelência, o espaço da convivência na cidade. É onde negros, transexuais, brancos, homens, homossexuais, transexuais, eles chegam para conviver de certa forma. É claro que isso gera uma série de coisas, turistas, os gringos, os brasileiros de outros estados. Então, é um espaço de convivência, mas é um espaço que poderia ser mais autorregulado, não é, justamente pelas forças que são quase antidemocráticas e que agem sobre aquele espaço. Isso tudo se mistura num ambiente muito especial, porque ele é de resistência, mas ao mesmo tempo é de valorização da especulação imobiliária, por exemplo. Então é um espaço muito especial na cidade. O que esses caras fizeram foi juntar coletivos diversos de produção cultural, a maioria deles periféricos também, para cantar poesias, para exibir os corpos diferentes e para dizer que uma cidade democrática precisa conviver, precisa ser diversa. E aí, para mim, eles são muito inovadores nesse sentido, porque trouxeram para a convivência a diversidade num espaço que é esse da cidade, que precisa ser muito mais aberto ainda do que ele já é. E aí eu trouxe outras 2 experiências que são mais particulares e pessoais, que é o Gambiarra Favela Tech, que foi um projeto empreendido a partir dessas 2 organizações das quais eu faço parte, o Observatório de Favelas e o Lab Making Space. E o que a gente fez foi levar para a Favela da Maré. A gente tem uma salinha no fundo desse galpão, que se chama Bela Maré, que é aquela salinha lá no fundo. E a gente trouxe 12 jovens moradores de favelas para discutir tecnologias diversas. E aí a gente promoveu em coletivo, em colaboração com esses jovens, uma série de ações e dinâmicas que tivessem a ver com se apropriar de tecnologias para resolver problemas cotidianos, comuns que aqueles jovens estavam passando e vivendo e tal. A gente chegou no final de 10 dias de residência com projetos que eram muito mais artísticos do que do ponto de vista prático da solução de problemas. E aí é quando a gente entende que os problemas eles são dados a partir de coisas muito diversas, a partir de referências muito diversas, e que não há como eu dizer que nós vamos chegar, e eu acho que isso é um debate que a gente tem aqui muito e nos grupos, de que nós vamos chegar em comunidades que a gente considera vulneráveis e dizer que essas pessoas têm alguns problemas que precisam ser resolvidos. Todo mundo tem problema para ser resolvido. Né? A diferença é como que a gente consegue entender esses problemas e trazer eles para a realidade, para o debate, para a discussão. Então, durante 10 dias, esses jovens propuseram uma série de tratantes a partir de lixo eletrônico para pensar a apropriação tecnológica. Sim, precisamos ser inovadores tecnologicamente a partir de nós mesmos e a partir do que nós mesmos fazemos. Então, foi uma experiência muito legal. Dessa experiência, essa salinha está tendo, foi em julho desse ano, e essa salinha está tentando se transformar num laboratório de experimentação tecnológica. Estamos aí tentando. A gente está precisando de financiador, dinheiro para acontecer. A última experiência que eu trouxe foi um encontro que nós fizemos há algumas semanas atrás, chamada Inovação Distribuída e Ativismo no Brasil. Também nessa colaboração entre a favela, a Zona Sul, pensando convivência e cidades democráticas. E o que a gente fez foi um encontro entre diversos. E esses diversos estavam divididos mais ou menos em dois grupos. Pessoas que tinham habilidades técnicas muito específicas, que tinham a ver com tecnologia, e outras pessoas que tinham habilidades mais subjetivas sobre articulações políticas na cidade. A gente dividiu 30 pessoas, são 30 convidados, a gente dividiu esses 30 convidados em 6 grupos, mais ou menos como a gente está fazendo aqui. A gente tinha mais ou menos 6 temas, que iam desde como lidar com o lixo na cidade, até como reduzir o genocídio de jovens negros no Brasil. E aí isso é importante, sabe? O Brasil é um dos países que mais mata jovens negros do mundo. E a gente precisa dar conta disso. Então a gente chamou tanto de técnicos para discutir com outras pessoas que vinham de lugares muito diferentes da cidade, para discutir menos soluções, mas mais ideias, possibilidades para criar uma rede possível entre a inovação que a gente está acostumado a entender, essa inovação das smart cities, como a Jorge falou, para colocar essas pessoas que pensam sobre isso com as pessoas reais. Eu não acredito em cidades inteligentes que não considerem as pessoas. E aí a gente precisa chamar as pessoas para discutir com a gente se a gente quiser fazer qualquer coisa que a gente chama de inovadora. Então, foi um esforço um pouco esse encontro para tentar fazer com que saíssem dali faíscas, ideias de possibilidade de resolução de problemas reais pelas quais o nosso país está passando, e algumas delas são bem globais, e dizer para as pessoas, existe possibilidade de conexão entre os diversos. E aí foi muito interessante porque uma série de homens, a maioria das pessoas que pensa tecnologia a partir da programação, da técnica, do hardware, do software, são homens, brancos, heterossexuais. E a gente precisa entender que a tecnologia precisa ser pensada e precisa ser feita por mulheres, por homossexuais, por negros também. Porque aí a gente consegue pensar em cidades inteligentes de verdade, né? Então, eu acho que é isso, foi uma contribuição muito, assim, do que eu tenho vivido, do que eu tenho pensado. E então, aí os meus contatos, vamos ficar amigos e fazer com que as coisas aconteçam de um jeito mais legal. Muito obrigado. comentando la experiencia de InCity y LabZeus y ciudades sensitivas, la persona que iba a presentar es el coordinador del proyecto, se llama Ricardo Brasilero, que en este momento no pudo viajar, está en Guasite, entonces voy a hacer un poco, intentar presentarlo. Él me pasó sus slides y voy a comentar un poco de mi experiencia con ellos, porque hice una de las visitas para investigar, digamos, la experiencia y tengo algunas observaciones. Bueno, un poco como Georgia comentó, este proyecto de ciudades sensitivas está relacionado con ChamanCity, que bueno, quiere decir investigación e innovación para las ciudades. Es una especie de colaboración entre la Universidad Federal de Pernambuco con el Ministerio de Cultura y que trata con distintas maneras el tema del urbanismo emergente y los laboratorios de innovación en las ciudades. Y abajo están los loguitos, bueno, de financiadores, etc. Y a la presentación encima está en inglés, así que estamos variando la cosa. Bueno, entonces la idea es como pensar y expandir la idea de la imaginación técnica en los territorios y en dispositivos de los territorios. Y también imaginarnos nuevas posibilidades o ideas expandidas de la idea del laboratorio, que ya no necesariamente está relacionado a un centro de alta tecnología, pero también se puede contemplarse otras posibilidades como amigos que se juntan en un barrio y ponen una mesa y comparten un tiempo y unas ganas de hacer algo juntos. Entonces, bueno, esta es una experiencia, creo que fue un encuentro de su tecnología que se hizo hace reciclaje, que es este reciclaje de ordenadores y de apropiación tecnológica con fines creativos, ¿no? Y mucho el uso de software libre. Y las personas que hoy coordinan este proyecto fueron parte y son parte de este movimiento. Entonces, bueno, uno de los espacios principales de realización del proyecto principal, que es el LabZeus, Laboratorio de Ciudades Sensitivas, es los que antes eran los telecentros, que ahora se llaman laboratorios, de los CEUS, que son Centros de Arte y Deporte Unificado. Estos son unos equipamientos públicos que hay 150 en todo el país. Son más o menos, bueno, hay tres tipos de modelos, pero bueno, son unas construcciones muy grandes que ofrecen distintos tipos de servicios y actividades de formación, principalmente en lugares como más vulnerables y distribuidos en todo el país. Y este fue un proyecto elaborado hace algunos años y dentro de su arquitectura se contemplaba la idea de un telecentro, ¿no? Con aquella idea más antigua del telecentro como un espacio de acceso a equipamiento y acceso a internet. Y pensando también la idea de formación para las personas para su inclusión digital, ¿no? Y con esta reconfiguración en el entorno y con este diálogo con la idea de las ciudades sensitivas, se empezó a pensar en otras posibilidades para estos telecentros y otras posibilidades ya más relacionadas con una ocupación del espacio, bueno, del espacio público y de ocupación de estas infraestructuras también públicas disponibles. Y ahí fue que nace este LabZeus, que serían los laboratorios dentro de esta red. Bueno, esta es la página web. Se empezó el año pasado con dos convocatorias en 10 espacios. De estos 150 se seleccionaron 10 para hacer un proyecto piloto, para ver qué tal funcionaba. Bueno, se hicieron las convocatorias, los proyectos podían durar de 2 a 4 meses y ya no era solamente la idea de la formación, sino distintas modalidades de ocupación de este, del local, del CEU, pero también del territorio, con temáticas de lo más abiertas. Bueno, acá un poco un ejemplo, uno de los ejemplos de arquitectura de los CEUs, a la distribución por regiones. sea, no es solo central en la, bueno, donde hay más oferta cultural en el país que en la región sudeste, sino que ya está bien distribuido. Bueno, a partir de ahora son algunos ejemplos de el tipo de ocupaciones que se dieron. Muchos tenían que ver con tecnología y otros con tecnologías digitales y otros con más tecnologías tradicionales, desde agricultura a, bueno, esto de GPS, creación musical, tambores, en fin, como súper diverso. Bueno, trabajar sobre Internet de las cosas. Cada uno de los proyectos tenía, además de una beca para realización, la persona destinaba ese recurso de la manera que pensaba así que era mejor para los proyectos de 2 a 4 meses, ¿cierto? Y cada uno de los proyectos sí tenía un compromiso con su documentación, y eso me parece que es una de las características principales de la experiencia, porque hay un esfuerzo así continuado de sistematizar qué se está creando y pensar también posibilidades de replicación en otros lugares. Entonces, cada uno de los proyectos fue creando su propia página web dentro del paraguas de culturadigital.br, que no sé si lo conocen, pero es un portal del Ministerio de Cultura que es un agregador de distintos blogs. Está basado en WordPress. Cada uno de ustedes, si quiere, se puede crear su página ahí. Entonces, también es como una manera de garantizar dentro de esta plataforma que es pública la permanencia de los proyectos, porque muchas veces lo que hemos visto es que proyectos por ahí informales o quizá más independientes, lo que sucede con el tiempo es que se quedan sin el dominio, no pueden pagar jamás el hospedaje de internet, en fin. Y de esta manera, así centralizándolo por ahí, es también una manera de que la documentación se pueda sostener y mantener. Bueno, este de San Pablo, creación de personajes con software y hardware libre, si no me engaño, esta ocupación luego fue la ganó 2 veces, porque fue, bueno, supo un gran éxito, ¿sí? La apropiación de la comunidad, mapeamiento, comunitarios, microdocumentales, bueno, una cosa así como súper diversa. Otra de las características de estas ocupaciones es que la PSEU diseñó un sistema, así una metodología de mediadores. Mediadores son personas que van a dar algún tipo de apoyo a esta ocupación. Ahí está el mediador local, que sería una persona que te da un cierto apoyo logístico, que forma parte del espacio CEU. Y por otro lado, unos mediadores especializados en distintos temas, que según el perfil del proyecto, van y hacen alguna visita, y hacen alguna visita presencial por un tiempo, acompañan la experiencia, y por otro lado hacen un acompañamiento remoto, ¿sí? Cierto seguimiento. ¿Para qué? Para ver, bueno, potencialidades de conexiones de este proyecto con otros, con otras comunidades dentro del entorno, es decir, para establecer un diálogo con cada uno. Este es uno de los nuevos, que es como, Muchirán quiere decir como minga agroecológica, ya se empezaron como a abrir cada vez más los temas, ¿cierto? Y este que era como reciclaje de instrumentos musicales y creación de instrumentos a partir de basura o elementos en desuso. Todo esto se puede encontrar dentro de la página de LabSEUS. Si van a la pestaña de laboratorios, está toda esta documentación. Dentro de las acciones, bueno, ya se hicieron entonces estos dos convocatorias y proyectos de 2 a 4 meses. Ahora, en la nueva fase, a partir del 2016, ya es pasar, bueno, si antes se pensaba la idea del telecentro para el laboratorio, ahora pensar de la idea del laboratorio para las ocupaciones en el espacio urbano. Entonces, imaginar ya, a partir de la próxima convocatoria, que el terreno de acción ya no solo van a ser los CEUs, pero pueden ser los puntos de cultura, pueden ser una plaza, puede ser el espacio que uno se imagina. Entonces ya la cosa se va tomando otra dimensión. La ocupación también, creo que hay una preocupación por la sostenibilidad de los proyectos, entonces ahora las iniciativas van a ser de 5 meses, y por otro lado van a suceder en 40 ocupaciones en cualquier ciudad de todo el país. Entonces la cosa ya como que va a tomar otra dimensión. También hay una preocupación súper grande de, bueno, como ya lo dije, sistematizar por un lado de que cada experiencia documente cómo está haciendo las cosas, pero también una reflexión desde el propio proyecto de qué significa todo esto que se está haciendo, tanto de experimentación tecnológica, tanto uso de espacio urbano, cultura y desarrollo. Entonces ahora se está produciendo el primer libro sobre la experiencia de LabZeus. Para el año que viene se van a pensar otras publicaciones y además una serie de eventos. Y el primer evento de este tipo es el Urban Thinkers Campus, que está sucediendo a partir de mañana en la ciudad de Recife. Bueno, para debatir un poco todos estos temas, pero ya a nivel más internacional. Y a ver, bueno, esta es como la cosa formal. Me voy a fijar si luego me puse algún otro comentario. Bueno, y que en lo que yo vi dentro de mi visita, además de la cosa que comenté, es que el propio InCity funciona como un laboratorio de ideas, es un espacio totalmente abierto que uno puede llegar y te va sumando a lo que se está discutiendo ahí, entonces es como súper dinámico para lo que a veces uno tiene en mente como que sería un espacio académico, es un poco híbrido porque es formado por profesionales y por otro lado por académicos. Y bueno, es como una usina ahí de creación y de pensamiento muy interesante. Y dentro de lo que también vi cuando, porque participé en la selección de los proyectos de la selección, es que como uno sabe como resultado interesante, es que muchas de las personas que habían participado como asistentes a las ocupaciones en ciertos lugares, luego empezaron a proponer proyectos. Bueno, luego algunos seleccionados. Y si no me tengo, no hay un proyecto de la CEUS que está acá. Listo. Entonces también otro de los proyectos que participó como ocupación ahora forma parte de la vida. Entonces, no sé, me parece eso súper interesante que en términos de empoderamiento, de desarrollo de una idea, de la dimensión que puede tomar esta creación desde una cosa local a en este momento iberoamericana. Bueno, esta es la línea para comentar. Alguém quer fazer alguma pergunta para algum dos nossos queridos? Ou falar alguma coisa da sua própria experiência, alguns projetos? Não? Não? Olá, boa noite, boa tarde, boa noite a todos. Assim, a experiência que eu vejo, assim, eu conversei com alguns grupos, com alguns projetos, e o que eles sempre falavam foi uma coisa que vocês trouxeram aqui também, né? Que foi, quando a gente faz um projeto, geralmente a gente pensa num público-alvo, né? E aí a ideia seria trazer esse público-alvo para participar do projeto, para ele ajudar trazendo as ideias, para ele incluir tudo. E isso eu acho muito bacana, que já está todo mundo meio que pensando assim, como é que eles podem trazer essas pessoas e ir nas comunidades.